ter afastado, mas você me conhece, eu faço tudo errado. Vou me embalar, vou dar uma festa, vou tocar um puteiro. Eu vou te esquecer, nem que for. Só por uma noite, só por uma noite, só por uma noite, só por uma noite. Mas só de ouvir a sua voz já me sinto bem. Mas é difícil pra você, tudo bem. Muita gente se diverte com o que tem. Só de ouvir a sua voz já me sinto bem. Mas é difícil pra você, tudo bem. Quando a gente se diverte com o que tem, se diverte com o que tem, só por uma noite. Esquecer nem que for.